os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... Ever and ever, forever and ever, you'll be the one. Don't fight, don't argue. Give me the chance to say that I'm sorry. E tem muito mais. O sonho de gravar um disco começou a se realizar em uma viagem para Chicago, onde conseguiu conversar durante 2 minutos com seu ídolo, Muddy Waters. Este o encorajou a procurar ali mesmo em Chicago a Chess Records, o principal selo de blues e R&B do país. Ao ouvir a fita caseira de Barry, o proprietário e presidente Leonard Chess gostou especialmente de Ida Red, uma canção com forte sabor country. Rapidamente marcando uma sessão de gravação para o dia 21 de maio de 55. Durante a sessão, o nome da música foi trocado para Maybelline, e com ela começou a ser escrita a história do rock and roll. Chuck Berry, Maybelline. Spoonful, did you ever have it to make up your mind? 1966. Animals, Bright Lights, Big City. 1965. Bright Lights, Big City. They got to my baby's head. The Bright Lights, Big City. Got to my baby's head. That I said, sorry, pretty baby, yeah, you need my help someday. Sorry, pretty baby, you need my help someday. You're gonna wish you had listened to some of these things that I said. You know I told you, baby, right, right, Big City, got to my baby's head. Shylights foi um dos mais populares dos anos 70, tendo origem em Chicago. Liderados pelo vocalista Eugene Record, o grupo sempre foi conhecido pela sua harmonia e produções caprichadas. E foi na década de 70 que conseguiram chegar ao topo das paradas R&B, com baladas românticas como Have You Seen Her e Oh Girl, além de músicas de protesto como Give More Power to the People e There Will Never Be a Peace, ambas desconhecidas no Brasil. Na verdade, o grupo surgiu ainda nos anos 60 e seu nome era The Shantors. Mais tarde, com a entrada de novos componentes, o grupo passou a se chamar de Highlights. Em 64, mudaram de nome novamente, desta vez para Marshall and Shylights. Com a saída de Clarence Johnson no final de 64, decidiram adotar o nome que seria o definitivo, The Shylights. Shylights, have you seen her? Seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory. So day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture he showed. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on the radio. Seen her? Tell me, have you seen her? Something, anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, I thought I had her in the palm of my hand. Demi Rousseau, Forever and Ever. 1973. Foundations, baby, now that I found you. 1968. Come on. Caixinha de Surpresa. E porque faço responder quel que não vorrei? Se preste tutto, non respiri più. Ma po' fai pace, non si può passare. Per quinta vita, non può mai sapere. E poche fa, a parte tutto, ricomincerei. E forse è bello avere un anno in più. Partire in fretta e non trovarsi mai. Le cose che servivano di più. Ma allora si potesse fa che lo cane vene da picciasse ca. Ma poi non vale a pena e si potesse fa a capa numa e utinamos de boca. Manaja-me quando sou ajuto. Quel che fai, pensa salute o resto va per sé. E poche fa, se resto a dire quel che pagherei. Fra tanta gente non sai ma chi è, che grida forte resta come sei. E quinta vita non può mai sapere. Quando sou ajuto, e não mais te boca, manaja-me quando sou ajuto, e não mais te boca, manaja-me quando sou ajuto. Depois de sair do Cream e para não perder o ritmo, o guitarrista se manteve na fase supergrupos. Formou em 69 o Blind Faith, com outro garoto prodígio, o tecladista Steven Winwood, além de Ginger Baker e do baixista Rick Rash. E na sequência passou a excursionar com o casal de amigos Delaney and Bonnie. De lá, reuniu alguns amigos que tocavam na mesma banda e formou o Derek and the Dominos, quando atingiu seu ápice como guitarrista e compositor. Foi daí que saiu sua obra-prima, Lila, lançada no álbum Lila and Other Assorted Love Songs, em 70. Eric Clapton, Change the World. 1995. Fantasy is number one. Randy Brown, I'd rather hurt myself. Mm-hmm. Apesar de nunca ter sido levado a sério pela crítica, a enorme popularidade que o Queen experimentou em sua carreira, com suas elaboradas apresentações ao vivo e o carisma e dinamismo de uma estrela de primeira grandeza como Freddie Mercury, expressam fielmente o exagero dos anos 70. Brian May e Jim Steinfeld, ambos estudantes do Imperial College de Londres, foram os mentores do Queen, que surgiu em 68. Os dois adquiriram o baterista Roger Taylor por meio de um anúncio no mural da escola. Pouco tempo depois, Tim, que deixaria o grupo para se unir aos Humpbong, apresentou a banda Freddie Bulsara, mais conhecido como a lenda Freddie Mercury. Substituindo Tim, John Deacon firmou-se como o quarto componente do grupo. O começo não foi dos mais gloriosos. O grupo ensaiava exaustivamente e apresentava shows no pequeno Imperial College, onde tocava para amigos íntimos. Queen, We Will Rock You. 1978. But regarded him as a deluded spirit who imagined he had created the universe. Everybody, you're a boy, make a beat. Gino Vanelli, Hurts to Be in Love. Janet Jackson, Love You Never Do Without You. 1991. We'll be right back.